Mike Echo Delta final, cabeceira 17, marcado e chamado. Mike Echo Delta tá livre pouso na 17, o vento é 160 graus com uma dezena de nós, que negar no 08. Mike Echo Delta. Complete a continuação, chama agora por 186, bom pouso. 186, obrigado, bom trabalho. Salvador, Oxanar 6250, estabilizado, ele é 5310, visual. Oxa 6250, aguarde liberação do eixo para o pouso. O Kenegal no 08. 08, aguardando liberação. Servidor forte, afastado 20 milhas. Decola da 17, curva esquerda, controle 120 decimal 8, transponder 0171. 37 33, agora 1251, 13325. Go 1014, descent to 2000 feet, can 81018, report localized course. Descent 2000, clear for the localized, report on track. Go 1014. Solo for 08, bom dia. Oxa 6250, tá livre pouso na 10, o vento 170 graus, 11 nós. Livre pouso na 10, 6250. Meu índio November Alpha solo. Com o atendimento correto, acionamento de táxi, chama a torre 198 meia dúzia. Cinco, dois, quatro, copia. Pronto, cota 3524. Pisado Recife 330, perisco 58. Decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 120 decimal 8, transponder 5104. Frequência do controle? 120, décima 8. Recife no 330, decolando da 10, primeira curva esquerda, Puca, Ará, 1208, 5104, transporte, 3324. Como transponder, 5104? 5104, copiado, 3524. Correto, um posicionamento, 524. Semana, é o voo 1983, puxa, pega acionamento, 4. Tô na 93, portão 04, autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Camarada. Acionamento, altímetro no 0 no 8, chame para o táxi, em November Alpha. A 250 no solo aos 10, ao livrar à direita, chama o solo em 120 decimal 8, tenha um bom dia. 208 ao livrar, né? Salvador, bom dia, Xanar 250, Virando Cisco. 250, Alfa, mantém antes do ataque 6 Juliette. Alfa, mantém antes do ataque 6 Juliette, 250. Salvador, Sun 352, passe posição 5 para pushback acionamento. Cinco, dois, quatro, posição 05, autorizado, chama táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, Sun 352, passe. November Alpha, livre o táxi, chama para ingresso no 17. Salvador, muito bom dia, trip 5595, ciente daquilo? 595, Ilhéus, um minuto a cópia. Ciente, pronto. Ciente, aguarda um minuto, 5595, qual o nível? Zero. Não copie o nível que solicita, é 140? Zero. Salvador, bom dia, tá 3896, passo 200 para o 150, temos a informação, um quilo. 3896, bom dia, sem identificação, autorizado de chegada Mari, desça para o nível 060, hoje estou tímido no 098, vigilante. É 010018, aguardando 3896, a chegada Mari. É possível o WhatsApp da presença? Claro. Codita, 3896. Está pronto para cópia? Afirmo. Jabiléus, 140, Golf 677. Decola da 10, curva direita. Nael, Leda e Léo. Controle 120, décima 8. Transponder 5144. Jabiléus, nível 140, via Golf 677. Decolando da pista 10, primeira curva direita. Cumprindo o perfil da Dael, Dael, Leda e Léo após. Transponder 5144. Controle Salvador, 120, décima 8, trip 5595. 5595, atendimento correto, chama para o pushback acionamento. Demorar. Para o táxi, gol 1983. Está com 3 horas e 45, 73 a bordo, alternando o Galeão. 1983, confirma o PLB? 173. 173? Isso, 173. 93, taxa direita, Índia e Alfa. Ponto de espera da 10, chama Tônio, 1862, altímetro 10, 18. Índia, Alfa, 18 mesmo, ponto de espera, 10, 18, ajuste, bom, 93. Ponto de 6250, Juliette, portão 02, após o tráfego da Gol, inicial táxi. Juliette, para 2, após o tráfego da Gol, chama 250. 35, 24, Tatã, 125 a bordo, 3 horas e 40, Natal. Silvio Scott, só observa o Avianca à direita, está ingressando agora no pátio do Bordão 02, após o mesmo taxia, pátio 1, no Índia Alfa, você espera da 10 Torre, no 862, altímetro no 0, no 8. Após o Avianca, prossegue no táxi, 0, 86, 3, 5, 4. Bravo, que Luiz, que copia? Utilizado o local na meu peça. Decolada 17, curva direita no corredor Axé, controle 120, decimal 8, transponder 01, 16. Acho que o Luiz, na metade, se chama torre 186202 a bordo. 983.010, pronto, pessoal, com a aeronave nacional. O Gol 983 alinha e mantém a 10. Alinha e mantém a 10, Gol 983. Tráfico uísque, direcionamento, chame para o táxi. O altímetro 10, 18. Desça para 2.000 pés, Lima Turbo. Para 2.000, Lima Turbo. Ground at 17, call now ground control 1219 and full taxi, have a nice day, sir. 29, boy. Solo, Salvador, é bono 014. Bono 014, táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, por 4, pode ir. 0 graus, uma dezena de nós. Ele declara que estão no 0, 983. Com 260, essa identificação autorizada de chegada a maio, desce inicialmente para o nível 070, estou altímetro no 097, Bismarck. Para o 070, com 1097, 260. O Golf, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 035. 3524, ali mantém a transmissão, está com intensidade 1, ok? Muito baixa. Ali mantém, está 3524. 1983 decolou os 19, o controle em 1202.8. Bom voo, bom dia. 208, já tem um voo no meio, 983. Controle, só deu, 983, decolando o escudo. Contato, radar, subindo 360, deu dial. Coincidência do Dial, 983-360, autorizado. Senhor Salvador, bom dia, azul 4207, atinge o nível 1060. 207, bom dia, sua identificação, autorizado de chegada a MOF, disse inicialmente para o nível 070, ajustou o altímetro no 017. Inicialmente 070 na chegada a MOF, o 017 é o ajuste, perdeu o contato com o tamanho dele. Excelente. É 3896, desça inicialmente, desça para o nível 050, 3896. 050, 3896. 3896, informa tráfego posição 12 horas, 5 milhas, rumo norte, cruzando 4.000 pés para 2.000 pés, aeronave Charlie 402. 3896, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 065, limitado localizador, 3896. 4, livre decolagem na 10, vento 180 graus, uma dúzia de nós. November Alpha, está livre a decolagem da 17, o vento é 170 graus com uma dúzia de nós. Decolagem? Livre decolagem, Bravo Kilo Whisky, vento 180 graus, 10 nós. 055 limitado pelo LOC, voo na 2 metros. Controle 120, decima 8, aciona 0117. São duas vezes o mesmo da Terra. Reposte no externo, 379. Tá, bom dia. Zero 123 autorizado, qual que é o vento? 02 para metade, chama torre 118, decimal 62. Bona 260, pode descer para 2000? Nós temos 4 horas e 1 minuto, Alterna Galeão. Metro 1, taxa 41, Índia Alfa, ponte 0 da 10, torre 1,8,6, altímetro 1,0,7. Fácil, Índia 18,6, ponte espera, 6,3,1, obrigado, senhor. Papa Romeu, Índia não liberar, pode ter colado a 1,7, a sua escuta. Autorizada até a Papá. Para o cancelamento, prossegue visual. Sente, Lima, regra de voo modificadas aos 1327, desça para inicialmente 2500 pés, estou o time, estou na 07. 2500 na 07, Lima. Prova que o Luiz que mantém o corredor achando o pés. O controle, Lima, Papa Quilo, solicita agora voa rotatória com a final da 17. Boa rotatória, linha para aquilo. Controle azul 4207, vai atingindo 060. 4207, desça para 4000 pés, ajuste no 0,17. 4000 no 0,17. Da presente pode voar pelo? Autorizado. Desça pelo azul 4207. Com 4 horas e meia de autonomia, 36 POB, alternando Porto Seguro. Táxi autorizado, parte 1, Índia Alfa, ponto espera zona 0, torre no 1,8,6,0,7. Índia Alfa, lá no ponto espera torre 118,6, 5595. Você irá correr do forte, Júlio Ribeirão Alfa. Voa 93, recebeu o controle. 017-1017. Parada, aprovando o rotatório. Chame 386, bom pouso, hein, Rodrigo. Eu também, obrigado, Matheus. Assim. Sou o Salvador, papo patrão, Rodrigo, mas eu vou. Mas o Golf autorizado final da 17, informe final de 2 milhas. Camarada 2 milhas, Leandro do Golfo. Com 3896, solo 29, direito no 219. 219. Oi, Xané 6, 13 no 1, pode esperar 1 no 0, está pronto para colar. É 13 no 1, autorizado ingresso e alinhar e manter. Alinhar e manter, fechou no 0, 6, 13 no 1, obrigado. Paulo, bom dia, está 3897, livrando, escuta, 3896. 3896, Alfa Juliette 06. Alfa Juliette para 06, 3896. Puxa, né, 63 no 1. Alinhar, livre decolagem, vento no 80 graus, 10 nós. Alinhar, decolar, pista no 0, 63 no 1, no 1. Bom dia. Bom dia, Alfa Juliette. Lima do Golfo, final da 17, baixado e cavado. Estamos agora a 4 milhas. Lima do Golfo, pouso autorizado, cabeceira 17, vento no 80 graus, 9 nós. Ele pouso para o Lima do Golfo. Oi, Salvador, bom dia, trip 5595. 5595? Quanto é o ponto de espera? Mantendo o ponto de espera 5595. Bora. Sente, só parar. Gol 1397. Sente, bravo que o Luiz que deseja voar direto. Direto. Salvador, bom dia, Papa Tango, Kilo Quebec Serra. Controle Azul 4207, após pelo, pode descer via. Desça para 3 mil pés via pelo após Bruno, informe localizador. 7, vai descer via 3 mil pés, vai reportar localizador da Azul 4207. Controle Salvador Papatango, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, prossigo, corredor Axé, mil pés. Olha o mil pés na Axé, Serra. Reduzindo no 70 nós, no 407. Rapaquilo, desça para 1.500 pés, informa rotatória, né, Rapaquilo? 1.500, informa na rotatória, aquilo. Controle, Salvador, acho que é 63, por 1, cruzo no 1.400, perfil da Euleda, está pronto para voar Leda. Contato radar, subindo nível 360, voa Leda, acho que é 63, 1. 360, nós, Leda na proa, obrigado, tá? Complete aproximação, chame 2-6-8-6, bom pouso. 2-6, obrigado, bom. Azul 4207, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-7, informe o localizador. 7, 2.000 pés, vai reportar o localizador no 0-7, azul 4207. Sério. Reporte do externo, baixada e travada. Reportaremos, 2-6. Gente, o Lima Paquilo, aguarde transferência de comunicações. Gono 397, solicito o táxi para o B1952, 4 horas e 20, Galeão. 4 e 20, Galeão, qual é o B? 1952, 152. Whisky fora, passando fora da barra, breve do Whisky. Passado, tá bom. Trip 5595, decolou 34, chame agora o controle no 208, bom voo. 08, muito obrigado. 8, desse momento, 0017, Gono 397, ponto aqui. Ei, bom pouso, né, aqui, ó. 7,6, grato. Patrulha Salvador, bom dia, passaram meu Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar, sua identificação, autorizado chegada da MAN, desse inicialmente para ó, nível 050, ajustou o time, estou no 017, vigilância. Salvador, muito bom dia, trip 5595. 5595, acione a identificação. Contato radar, sua com nível 140, perfil da EL. 140, pode confirmar se é livre da restrição? Porque pela direita o senhor vai ficar muito próximo dos tráficos da final da 10, tá ok? É, nós estamos aqui fazendo pela direita, o Leon com aquilo, já estava na curva para a aproximação da 7. Vila Coral, 95. 207, localizador. Afirmo. Completa a aproximação, chame 2-6-8-6, compulso. Torre 2-6, azul 4-2-0-7, bom trabalho.